agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam então muito bem-vindos a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado, pelos vistos. E porque assim se comprova, a última desta semana, hoje, sexta-feira, dia 20 de agosto. Eu sou a Joana Santos e vou estar convosco durante 30 minutos, sensivelmente, para vos trazer um pouco mais do tesouro português, da alma portuguesa, aqui à nossa antena web. Para si, cá estão os melhores fados, desde os mais antigos aos mais recentes. Mas antes de lá irmos, deixo também o recado de sempre. Peça o seu fado em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. As nossas portas de ligação que estão sempre abertas para si, para os seus pedidos, para as suas dedicatórias. Deixe então que esse seu coração palpite ao som das cordas de uma guitarra. Vamos ficar com Fado de Pessoa, na voz de Ana Moura, depois ficamos com Não És Tu, na voz de Carlos do Carmo, e terminamos esta seleção musical, esta primeira seleção musical, com um fado Nome de Rua, na voz de Mísia. Faz parte de um álbum já antigo, de 1993, mas três fados muito bonitos, nenhum deles assim tão, tão recente, mas são grandes fados e vão passar para si aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Um fado pessoano num bairro de Lisboa, um poema lusitano no dizer de Camões, uma gaivota em terra, um sujeito predicado num porto esquecido, um barco ancorado. Levas o vento, meras palavras, guarda no peito ingenuidade, figura de estilo, tua voz na proa de um verso já gasto no olhar da pessoa, uma frase perfeita e um beijo prolongado, uma porta aberta traz odor a pecado, uma guitarra com garra ouvida entre os umbrais, numa cidade garrida com vista para o cais. Levas o vento, meras palavras, guarda no peito a extremidade, figura de estilo, tua voz na proa de um verso já gasto no olhar da pessoa. Levas o vento,